Salvador, TAN 3520, posto de estacionamento, estaciona 04. Autorizado, TAN 3520, o altímetro 012, chama para o táxi. Autorizado, estado 102, porta táxi TAN 3520. Bruno 7, tem aqui autorizado já o 360 para Guarulhos, aceita? Bruno 8 no 7, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, pela Amper Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto para a posição Trive, após segue conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da El, após direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é o 5047, o controle em 120.8, corteja. Deu 7 correto, chama para o acionamento. Livre à direita, chama no ponto de espera, pronto para a decolagem, tá? Livre à direita, chama pronto no ponto de espera, tá? Pronto, 3520, livre a linha de decolada 10, vento de 100 graus com meia dúzia de nós. Decolagem da 10, 3520. Tá 3520, decolou os 31, chame o controle 120.8. Bom voo e boa noite. 208, obrigado. Boa noite, tá 3520. Salvador, bom dia, tá 3520. Sobe 190, vigilância 3520. 90, tá 3520. 3520, solicite diretamente ao centro Recife agora, a partir de agora. 1245, alterna 1685. Controle de Salvador, bom dia. É o Webjet, Whisky Juliette India. Whisky Juliette Yankee, é isso? Confirma. Whisky Juliette India, para remoto. O pátio 3 para pátio principal, posição. Autorizado na minha escuta constante, reporte ao término. Whisky Juliette India. Reportar ao término. India. no 3, chame para o táxi. O altímetro no 0, 1, 2. O voo no 8, no 7. Voo 8 no 7, apenas para informação, eu formo a aeronave da Webjet, sendo rebocada do pátio 3 para a posição 5, ok? Não interfere no push. Apenas para informar aí, ok? A movimentação da aeronave. Controle Whisky Juliette India, reporte finalizado, bom dia, obrigado. Bom dia.